fim do programa à Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Boa tarde, caríssimos locutores do Clube de Rádio. Boa tarde. Cá estamos, agora ainda mais animados com este sol de primavera que finalmente nos visitou. E porque já estamos em abril, e porque já estamos quase na data emblemática do 25 de abril, hoje a sugestão musical de João Oliveira só podia ser neste tom de abril. Ou vamos ouvir as músicas emblemáticas desta data tão histórica. E de seguida ficamos com uma notícia que desta vez não tem que ver com 25 de abril e tem que ver com discriminação que infelizmente está a graçar pelo mundo. Não é assim, Catarina Duarte? É sim, e já não é a primeira que aqui costumamos ter. Farida Khalaf tem 22 anos e um olhar triste, sente-se o peso das palavras que escolheu para partilhar a sua história. Cada vez mais pausas na narrativa e a voz mais embargada, sumida, por vezes. Farida é uma menina que se fez mulher pela força do horror. A 15 de agosto de 2014, viu os homens do Daesh chegarem, entrarem à aldeia dentro e levarem todos os habitantes e yazidis. A minoria religiosa curda que nunca teve o respeito dos iraquianos. Vivia com a sua família perto do Monte Sinjar, mas suficientemente longe para conseguir escapar para as montanhas. Foi vendida, espancada, violada, perdeu o irmão mais velho e o pai executados pelo Daesh. E assim começou um calvário de 4 longos meses que marcará toda a sua vida. A semana passada, Farida regressou a Portugal. No ano passado foi uma das convidadas da Conferência do Estoril, onde deixou um testemunho impressionante. Nesta segunda visita ao país, traz uma missão bem maior do que a de partilhar o horror do calvário vivido às mãos do Daesh. Farida foi ouvida por 2 comissões parlamentares na Assembleia da República e ali deu a conhecer o seu sonho e que todos os governos reconheçam formalmente o genocídio contra o povo yazidi e que todos os criminosos sejam condenados por crimes contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. Tente ser a voz dos que ainda não estão em cativeiro. Dos perto de 3 mil yazidis que ainda permanecem nas mãos dos seus carrascos e dos que continuam desaparecidos 4 anos após o ataque. Do outro lado da mesa da madeira maciça, numa das salas do segundo andar da Assembleia da República, os que a escutaram não lhe ficaram indiferentes. Os deputados presentes concordaram por unanimidade que é imperativo aprovar uma resolução conjunta nesta matéria. Tudo faremos para podermos consagrar ao nível da totalidade da Assembleia da República que seja aprovada uma posição para vir a reconhecer estes crimes como crimes cometidos contra a humanidade, como o genocídio. Garantiu o deputado José Cesário, coordenador da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Em breve, Portugal deverá juntar-se a outros países e instituições que já reconheceram formalmente o genocídio yazidi. Farida faz desta a sua luta pessoal. Passou recentemente pela Bélgica e, antes de viajar até França, será uma das oradoras do 5º Congresso de Investigação Criminal, em Braga, onde partilhará a sua história a convite da Polícia Judiciária esta sexta-feira. A segurança de Farida teve de ser reforçada depois de recentemente ter recebido ameaças contra a sua vida. Não me importa, não vou parar. É a resposta que dá a quem tenta intimidá-la. Não é a primeira vez, de facto, como disseste, que trazes depoimentos deste género. Neste mais uma jovem, pertencente a uma etnia que tem sido violentada, fustigada, discriminada, e ela anda por esta Europa fora a passar a sua mensagem e a apelar o mundo que olhe para estas comunidades que são tão perseguidas e que isto é uma realidade do nosso mundo, não é? Nós, infelizmente, não atingimos a perfeição, pelo contrário, a humanidade parece que regride e este é mais um exemplo. Aqui fica para vocês perceberem como os jovens, quando se sentem, nós achamos que os nossos jovens são muito conformados. Estas não são jovens conformadas, porque foram jovens que sofreram na pele todo o tipo de horrores e por isso estão a lutar. Eu acho que às vezes é isso que falta às vezes aos nossos jovens, terem tudo de mão beijada, não perceberem que há de facto estas situações extremas, faz-lhes pensar que o mundo é perfeito e o mundo não é perfeito, como estamos a entender, e para estas jovens é terrível. E ela está a pensar muito bem, a passar muito bem a sua mensagem. Bem, continuamos aqui em jovens e com jovens atentos, desta vez não, a jovem atenta desta vez vai já para a política, porque a Bárbara Coquim está sempre atenta à política nacional e internacional e desta vez traz eco que este fim de semana houve a eleição de uma jovem no feminino, neste caso, de uma rapariga que passou a ser a líder de uma juventude partidária. É verdade, no fim de semana passado, nos dias 13, 14 e 15, realizou-se o congresso da JSD, portanto da Juventude Social Democrata, do Partido Social Democrata, do PSD, e que realmente foi marcado pela eleição de um novo... Havia 2 candidatos, sim, não? Sim, de um novo presidente para a JSD, portanto havia a Margarida e a Balseiro Lopes e o André Neves. Nenhum deles era de Lisboa, que acho que isto é excepcional, também estarem a periferia a envolver-se nestes assuntos, porque a Margarida é de Leiria e o André de Aveiro, ambos têm 28 anos, licenciados em Direito, depois cada um tem o seu mestrado, e portanto um destes dois viria a suceder o Simão Ribeiro, que era portanto o antigo presidente da JSD. A Margarida ganhou, não ganhou com nenhuma maioria, foi 55-45, portanto foi uma maioria relativa, digamos. Foi até bastante renhida, digamos assim. E eram candidatos bastante diferentes, porque tinham ideias diferentes. Ambos pertenciam às anteriores direções. Se pouco me engano, a Margarida era secretária-geral e o André pertencia à CPN. A Margarida também é deputada da Assembleia da República. Sim. Ele não. O André não. O André tem uma firma de advogados. Trabalha numa firma de advogados. Sim, em Aveiro, se pouco me engano. E, portanto, está muito repartido entre Lisboa e Aveiro. A Margarida está mesmo só em Lisboa, atualmente. Como eu disse, são jovens até bastante diferentes. O André é de uma vertente muito de Rui Rio, porque é um defensor da atual liderança. A Margarida nunca disse que qual dos candidatos é que defendia nestas diretas. Contudo, é uma defensora do Passos, mas diz que, pronto, mesmo considerada passista, obedece à sua própria consciência e não apenas a uma linhagem política, porque obviamente que a JSD até tem uma certa distância do próprio partido, porque é uma política, digamos assim, mais leviana e não tanto... continua a ser uma política séria, digamos assim, mas é de certa forma mais liberal do que as políticas do próprio partido, podendo divergir em diversas temáticas. As ideias da Margarida assentam-se essencialmente na educação, porque é, como sabemos, um dos pilares mais importantes e que todos temos que nos debruçar, porque é a educação que vai formar os próximos jovens políticos e, portanto... Esperemos que sejam bons. Sim, esperemos mesmo. E, portanto, as medidas mais importantes que ela tem em mente é a substituição de manuais escolares em papel por conteúdos digitais, visto que nos últimos 3 anos terão sido gastos mais de 25 milhões do orçamento de Estado só em manuais escolares. E esta aqui é uma medida até de certa forma controversa, que é os alunos começarem também a avaliarem os professores, não apenas ao contrário, mas também nós termos uma palavra a dizer, porque no século XXI nós temos professores bastante... com formas de ensinar até antigas, digamos assim, tradicionais. E, portanto, avaliar da medida de que são mais... vanguardistas, que são realmente professores do século XXI e não o típico ensino tradicional. E, portanto, acho que é uma medida bastante controversa, é verdade, mas que também se poderia realmente pensar, porque nós também podemos ter uma palavra a dizer para quem está do outro lado. E acho que até são os melhores avaliadores dos professores, são os alunos. Eu sinto-me avaliada todos os dias. Sim. Não sei se alguma vez pensaram nisso, mas de facto, todos vocês têm um juízo de valor. Nós, professores, temos um juízo de valor em relação a vocês, mas vocês também têm em relação a nós. E acho que ninguém mais percebe e está documentado para aferir até que ponto um professor é competente, é empenhado, é disponível ou não. Isso eu concordo com ela. De facto, deviam ser os alunos também a fazer parte da avaliação dos professores. Portanto, o Rui Rio, obviamente, que também interveio no Congresso. E não se imiscuiu de nenhuma temática, porque também temos que ver que o Rui Rio já foi dirigente da JSD. Há muitos anos. Sim, há muitos anos. E, portanto, sabe que os temas da JSD podem ou não ser de acordo com a linha política do partido. E sabe que tem que haver uma certa distinção e tem que haver margem para liberdades e para divergências saudáveis, porque... É isso também que se faz a política, sim, da divergência. Sim, até porque uma juventude está ligada a um partido, mas também tem... Independência. Uma grande independência. A Margarida frisou isso muito no seu discurso, que a SJ será muito leal a Rui Rio, mas claro que vai sempre procurar uma grande independência. Por fim, foram votadas mais de 72 moções neste Congresso, foram muitas moções mesmo, e das quais se podem destacar a voz para a prostituição, que a JSC sempre fez um debate muito aceso desta temática e, portanto, pretende-se falar sobre, não apenas sobre a legalização, mas também a ajuda no desemprego e o sistema de pensões, Pronto, é mais uma temática controversa e não muito falada, mas que na minha opinião... E muito controversa nesta área política, ainda sim, mais. Mas na minha opinião que deveria ser muito falado, porque estamos a pôr o tema muito debaixo do tapete e é um tema que está no prato do dia e que realmente tem que ser discutido. Outras moções foi o alargamento do voto até para os 16 anos, como o BE falou há pouco tempo. Uma moção acerca de mais privatizações e o Estado não estar tão em cima da economia como está atualmente, porque realmente podemos aferir que é o privado que tem gerado muito mais empregos atualmente. O Estado já não participa tanto nisso, como podemos ver até o congelamento de carreiras a torto e a direito. Portanto, são os privados que estão a gerar muito mais emprego e, portanto, dar assim uma liberdade maior aos privados e aos jovens de serem empreendedores e de criarem os seus próprios negócios. Um plano antissísmico para Lisboa e, por último, entre outras também, vários salários mínimos também de acordo com a profissão que se desempenha, ou seja, ser-se de certa forma hierarquizados os salários mínimos. Obviamente que entre outras moções, mas eu destaquei esta porque achei que são muito importantes e realmente se houver um debate acerca disso, é realmente importante para a nossa geração de jovens, porque são temas que nós temos que debater agora e que vão ter grandes repercussões no nosso futuro. Muito bem. Também me parece que é a primeira jovem rapariga que é líder de uma juventude partidária. É verdade, não apenas da JST, mas também de uma juventude partidária. Isto é muito importante. Portanto, está expectante, reconheces competência a esta jovem. Reconheço. Mas também está expectante pelo facto de ela ser uma mulher que agora vai desempenhar este cargo. Eu tenho a certeza que vai superar muito as minhas expectativas. Muito bem. Ainda mais. Sim. Esperemos que assim seja. Bem, passamos para uma rubrica diferente com Inês Brás e Nós e os Animais. O que é que se passa no reino animal, Inês? Então, os médicos veterinários querem integrar a proteção civil para atuarem de forma coordenada e integrada com as autoridades nacionais em situações de catástrofe, sejam incêndios, sismos ou cheias. Em vésperas de um congresso que juntará em Lisboa 1.500 veterinários, o bastonário da ordem desta classe profissional disse à agência Lusa que a proposta chegou a ser apresentada à anterior ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e ao Ministério da Agricultura, depois dos incêndios de Pedrógão Grande, em junho de 2017. Entretanto, a ministra saiu, sob fortes críticas. O país voltou a arder e não houve mais reuniões sobre a matéria, afirma o bastonário, que tenciona insistir na questão e defende a criação de um grupo de trabalho. O tema da medicina veterinária de catástrofes será pela primeira vez abordado nos congressos destes clínicos. Não havia nada preparado para fazer face a uma catástrofe. No caso do ano passado, foi um incêndio, mas podia ser um tremor de terra, uma inundação ou um tsunami, exemplificou. Os veterinários organizaram-se para salvar animais que tinham sobrevivido ao nível de cuidados médicos e de alimentação, mas também para enterrar os que morreram. O governo não tinha condições porque também não tinha nada preparado em junho para fazer face a uma situação de catástrofe. Infelizmente, quando o país voltou a arder, em outubro, continuava a não ter nada preparado, criticou, frisando que a alimentação para os animais só ao fim de mais de uma semana começou a ser disponibilizada pelo Estado. Se não fosse o trabalho de coordenação da ordem e a atuação pro bono dos veterinários, os animais que sobreviveram estariam todos mortos, considerou o bastonário. Milhares de animais domésticos morreram nos incêndios do ano passado. O número de animais selvagens é impossível de contabilizar, garantiu o veterinário. Oxalá nunca mais haja uma catástrofe deste género, mas se houver, não pode ficar outra vez na boa vontade dos médicos veterinários para ajudar toda a gente e mais alguém por isto, que é uma missão do governo, disse o bastonário, acrescentando: estamos sempre dispostos a ajudar, mas de uma maneira coordenada, integrada, com alguma lógica e consciência. Muito bem, recordam-se que após o incêndio, a catástrofe de outubro, nós falámos aqui várias vezes desta situação, dos animais que tinham ficado gravemente, muitos morreram, infelizmente, mas muitos ficaram gravemente feridos, gravemente queimados, e se não fosse a boa vontade destes grupos de veterinários, pois eles teriam passado, provavelmente muitos deles teriam morrido, e muitos deles assim salvaram-se. De facto, eles têm razão, esta situação pode nos voltar a acontecer e tem que haver um plano de catástrofe também para ajuda aos animais, que também sofrem, como nós sabemos. Também têm sentimentos. Não é assim, Inês? É verdade. Por isso, senhor ouvinte, não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Muito bem. E já agora ficamos também com a rubrica Consciência Ecológica e Preservação do Ambiente. O que é que se passa agora em termos de ambiente, Inês? Desta vez, uma baleia dá à costa com quase 30 kg de plástico no estômago. De acordo com o Governo Regional de Múrcia, o animal ingeriu sacos de plástico e redes de pesca. A autópsia revelou que a baleia não conseguiu digerir estes objetos. A presença de plástico nos mares e oceanos é uma das maiores ameaças à conservação da vida selvagem em todo o mundo, já que muitos animais ficam presos no lixo ou ingerem grandes quantidades de plástico que acabam a causar-lhes a morte, afirmou o diretor-geral do Governo Regional. Na sequência deste acontecimento, Múrcia lançou uma campanha para reduzir a quantidade de lixo plástico nos oceanos. Iniciativa essa apoiada pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional e pela Associação Europeia do Meio Ambiente. Recorde-se que um estudo publicado em 2017 revelou que, em 2050, os oceanos vão ter, em peso, mais plástico do que peixe. De acordo com o relatório divulgado pelo Fórum Económico Mundial, estima-se que, atualmente, mais de 150 milhões de toneladas de plástico poluem os oceanos. A cada ano, pelo menos 8 milhões de toneladas de plástico são despejadas no oceano, ou seja, o equivalente a despejar um caminhão de lixo no oceano por minuto. Para reverter este cenário, o estudo propõe a criação de um novo sistema para reduzir o desperdício de plástico na natureza, especialmente nos oceanos, e incentiva a procura de alternativas ao petróleo e ao gás natural na produção desse material. Bem, nós vamos aqui alertando, quantas vezes aqui já falámos do plástico e já falámos que os oceanos estão repletos de plástico. Diz-se que em 2050 haverá mais plástico no oceano do que peixe. Bem, nós estamos a caminhar para a catástrofe, sim. Mais uma vez aqui fica lançado o repto que somos todos nós que em casa devemos dar exemplo quando fazemos reciclagem, quando evitamos utilizar plástico, que sabemos que ele é extremamente poluente e, como vemos, estamos a matar o reino animal. Daniel, vamos para outro tema um bocadinho mais leve. Futebol. O que é que se está a passar, dizes tu, por essa Europa fora? Porque, ao que parece, já há uma série de campeonatos que já acabaram. Já temos campeões aí pela Europa fora. Mesmo em alguns. Então diz quem? Temos, por exemplo, o Bayern de Munique, na Alemanha. O Paris Saint-Germain, na França. PSV Eindhoven, da Holanda. Esses três já estão, esses já são campeões, já estão a fazer a festa. Já estão com a festa feita. E estão outros que estão quase. Por exemplo, também temos o Manchester City, que também já fez a festa. Embora não tenha acabado ainda o campeonato. Sim. E também, uma das notícias que agora se destaca mais é a subida do Wolverhampton da 2ª Liga para a 1ª. Oh, Daniel, tu estás a ficar um especialista em desporto, eu estou a ver, estou impressionada este ano contigo. Olha, cá em Portugal as coisas ainda estão um bocadinho assim complicadas. Estão um bocadinho complicadas. Pois, ainda faltam 4 jornadas, ao que parece. Veremos. Vaticinas, qual será o campeão? É melhor não arriscar. É melhor não arriscar. Muito bem. Mas parece que na tabela há diferença de 2 pontos entre os dois primeiros, que é o Futebol Clube do Porto e o Benfica, que tiveram clássico este fim de semana. E que se saldou pela vitória do Futebol Clube do Porto. Aos 90 minutos. 90 mais um. Muito bem. Quer dizer que isto está mesmo renhido até ao também fim. Também ficou marcada pela detenção de 7 adeptos. Devido a confrontos. Devido a confrontos com a polícia. Isso é que é muito mal. Muito mal mesmo. Muito mal. Porque até se pode perder, mas essa gente tem muito mal perder, não é, Daniel? Quem vai para ver um jogo de futebol não deve criar confusões. Não deveria, não é? Está a faltar aí fair play e educação, lamentavelmente, não é assim? Sim. Muito bem. Umas vezes se é do lado de um, já tens aqui coisas falado de outras situações. Coisas que a UEFA e a FIFA apelam. Que não aconteça. Que o fair play é uma das coisas que a FIFA e a UEFA querem que haja nos vários campeonatos. E nós também queremos, não é, Daniel? Sim. Muito bem, então para a semana continuarás atento a esta área. Sim. Do desporto ou outra. Muito bem, até para a semana. Até para a semana. Ficamos agora com jovens atentos. O que é que temos por jovens atentos? Parece que há um novo estudo que vem reiterar uma ideia que nós já temos aqui transmitido, as diferenças entre o público e o privado na preparação dos alunos para o ensino superior. Verdade, mais um tema que temos cá falado até bastantes vezes. E agora com um novo estudo de que os alunos oriundos das escolas privadas têm piores notas nas faculdades de medicina. Este é um estudo muito recente. Sim, sim, foi conduzido por investigadores da Universidade do Porto. E que, apesar dos alunos das escolas privadas estarem com notas mais inflacionadas do que os alunos do ensino público, acabam estes por ser os que têm piores resultados nas faculdades de medicina do nosso país. Este estudo está disponível online desde o fim de março, e, como já foi dito, retrata o sucesso académico dos alunos que entram nas faculdades de medicina de Portugal, consoante frequentam as escolas públicas e as escolas privadas, e foi conduzido por investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Conscientes de que a inflação das notas internas é uma prática conhecida nas escolas secundárias, que ganha uma maior expressão nas escolas privadas, mas que ao mesmo tempo compromete a equidade no acesso às escolas de medicina do nosso país. Referem como é assumido frequentemente que notas internas superiores são justificadas por uma maior preparação dos alunos das escolas privadas em áreas que os exames nacionais não avaliam, mas que são importantes. Neste caso, seria de esperar que os alunos das escolas privadas fossem melhor sucedidos que os seus colegas das escolas públicas, ou pelo menos não tivessem pior desempenho. É com esta base que o estudo foi tentar perceber se... É com esta base que o estudo foi tentar perceber que, se mesmo após o ajuste da inflação das notas internas, os alunos das escolas privadas têm melhor desempenho ao entrar nas faculdades de medicina. Em estudos, tiveram 1.709 estudantes que entraram nas faculdades de medicina entre 2007 e 2014. Verificou-se que a média no fim do primeiro ano era superior dentro do grupo de alunos oriundos da escola secundária pública do que das escolas secundárias privadas, 13.4 valores, em comparação com 12.8 valores. Esta diferença verificou-se também nos anos seguintes do curso, mas foi-se esbatendo até chegar ao sexto ano, em que não há qualquer diferença entre os dois grupos. Ter frequentado uma escola secundária privada também significa uma maior probabilidade de chumbar e pelo menos uma disciplina do curso no primeiro ano, 43% das privadas contra 34% das públicas. É uma tendência que também se verifica nos anos seguintes do curso, mas que também se vai esbatendo até o último ano do curso, em que os dois grupos têm similar resultado. O estudo conclui que deveríamos estudar detalhadamente a forma de acesso às escolas de medicina do nosso país. Defendem também que urge um debate sobre o papel das escolas secundárias públicas e privadas no processo educativo, bem como uma avaliação do pressuposto das escolas privadas terem padrões de ensino mais elevados e prepararem melhor os seus alunos para o sucesso académico. Talvez as escolas privadas apenas proporcionem uma vantagem justa para o acesso à medicina, referem. É importante questionar-nos o que podemos aprender com o facto dos alunos das escolas secundárias públicas, que têm uma injustiça desvantagem no acesso ao ensino superior e parecem estar melhor preparados para os requisitos e metodologias de ensino das faculdades de medicina do que os seus colegas das escolas privadas. Há uns anos atrás, não muitos, 3, 4 anos, debatemos aqui este mesmo assunto, porque também foi feito um estudo e verificou-se, aqui foi só no caso da medicina, há uns anos atrás foi no geral. Os alunos que vão do ensino público têm melhor desempenho académico no ensino superior que os das escolas privadas. Quando nas escolas privadas eles têm melhor desempenho. O que é que se passa aqui? Tu que és uma jovem do ensino público, porquê é que tu achas que há esta divergência? Repara que alunos de medicina estamos a falar de alunos de topo, porque nós sabemos que se entra em medicina com média 18 ou mais. Portanto, estamos a falar de muito bons alunos, quer no público, quer no privado. Porquê é que estes alunos que vão do público, teoricamente, têm até que trabalhar muito mais para conseguirem boas notas, porque é que eles depois no superior têm de facto melhores resultados? A estatística está aí para se verificar do que o do privado. Bom, é uma boa questão realmente, e também, bom, todos nós sabemos que escolas privadas são sinónimos de cunhas e compadrios, não se pode negar. E da inflação de notas. Sim, não, porque não há numa escola privada o ensino como há na escola pública. Eu considero que há privados e privados. Sim, não é? Há privados e privados. Mas uma escola pública é uma escola pública. Mas tu repara, outro dia discutimos aqui os rankings e vimos que aqueles, os colégios que estão no topo são de facto escolas privadas. Portanto, são aquelas que, em cujos alunos têm um ótimo desempenho nos exames nacionais. De facto, os alunos do privado são muito treinados para terem boas notas nos exames nacionais. Eles não são devidamente treinados para depois terem um bom desempenho onde é preciso, que é no ensino superior, pelos vistos. Mais do que nos exames, os alunos das escolas públicas têm uma melhor média interna. Melhor até que nos exames, porque os exames é algo nacional. E provavelmente são alunos que estão habituados a terem já o seu próprio método de estudo, não é? porque sim. Já há uns anos, aliás, lembro-me da Inês Pereira, tua conterrânea que está em direito em Lisboa, dizia isso, que notava que os colegas que entraram com ela, que vinham do privado, tiveram muito mais dificuldades na adaptação à universidade do que ela, porque ela estava habituada a já ter trabalho muito próprio, muito pessoal, sim, enquanto é que isso. Os privados estavam muito apoiados por professores. E também numa escola pública há uma exigência que não se pode pedir num privado, porque aquilo num privado geralmente são alunos de famílias ricas, alunos cujos pais têm uma influência grande na sociedade, cujos pais têm capital para investir nos estudos dos alunos, pode, porventura, influenciar as próprias notas. Enquanto numa escola pública isso não existe, os alunos são todos postos no mesmo pé de igualdade. Numa escola pública o ensino é muito mais exigente, os professores não têm favoritismos, as pessoas não são influenciados a dar melhores notas A ou B ou C. As notas são reais, exatamente. Queres tu dizer? É o que aparece na folha de Excel, é o que aparece na pauta. E portanto, pronto, é aqui que podemos ver que não há termo de comparação entre o público e o privado, visto que são realidades completamente diferentes, cujo profissionalismo se calhar até pode ser discutido. Aliás, quando falámos aqui do ranking, chamámos a atenção também para isto. É assim, quando às vezes a sociedade pensa nos colégios é que estão os bons alunos, no privado é que se trabalha bem, porque é lá que eles tiram bons resultados, afinal vê-se que quando é na realidade o trabalho do dia-a-dia nas faculdades, os do público têm melhor desempenho que os privados, que me parece que isso é que é importante, porque a nota que se tira no exame pode dizer alguma coisa, mas pode dizer muito pouco, não é? Porque por vezes excelentes alunos pode-lhes correr mal o exame. Portanto, não é isso que deve ser, que deve falar por eles. O que deve falar por eles é depois o desempenho que conseguem ter no ensino superior. Muito bem. Passemos a uma sugestão de leitura para nos acalmarmos no próximo fim de semana. Liliana, o que é que sugeres desta vez? Boa tarde, caros ouvintes. Desta vez, a obra que venho sugerir-lhes intitula-se A Casa dos Peões e é do escritor norte-americano Daniel Silva. Do autor de A Viúva Negra, número 1 da lista dos mais vendidos do New York Times, eis um novo sucesso literário protagonizado por Gabriel Allon, espião lendário, assassino profissional e restaurador de arte. Agora, em Casa dos Peões, Gabriel está de volta e disposto a vingar-se, decidido a capturar o terrorista mais perigoso do mundo, o esquivo-cérebro do ISIS, mais conhecido como Saladino. 4 meses depois do maior atentado ocorrido em territórios americanos, desde o 11 de setembro, os terroristas deixam um rastro de morte no exclusivo West End londrino. O atentado é fruto de uma brilhante proeza de planificação, levada a cabo no mais rigoroso sigilo, com um único erro, uma ponta solta. Essa mesma ponta solta irá conduzir Gabriel e a sua equipa ao sul de França, até à luxuosa mansão de Jean-Luc Martel e Olivia Watson. Olivia, uma bela ex-modelo britânica, finge não saber que a enorme riqueza de Martel procede do tráfico de droga. E Martel, por sua vez, finge ignorar que está a fazer negócios com um homem cujo objetivo é a destruição do Ocidente. Juntos, sobre a mão hábil de Gabriel, converter-se-ão numa improvável dupla de heróis na luta global contra o terror. Caso goste de livros onde a ação e o suspense predominam, não pode perder este livro. Muito bem, ótima sugestão, fica feita para o fim de semana. Se gostarem, de facto, do género, não se deve perder. E agora ficamos com uma sugestão de cinema do Eduardo Adro. O filme desta semana é Batalha do Pacífico, a Revolta. Este filme foi realizado por Steven De Knight. É de género de aventura com a duração de 115 minutos. Quando, em 2013, Guillermo del Toro criou o universo de monstros mais populares do que aqueles que costuma fazer, com Batalha do Pacífico, os críticos elogiaram, apesar de ser um blockbuster, em que os monstros destruidores lutam contra super-robôs comandados por humanos. Os efeitos especiais espetaculares, a história divertida ou o imaginário fantástico foram algumas das qualidades destacadas. A história passa-se cerca de 10 anos depois e o protagonista é Jake Pentecost. É o filho do Straker Pentecost, um dos que mais lutou contra os Caillou. Jake, um outrora promissor piloto, deixou de treinar e entrou no submundo do crime. Agora está de volta para seguir o legado do pai e liderar a luta pela humanidade. O realizador do novo filme não é Guillermo del Toro, o realizador mexicano deixou a sequela para outro projeto chamado A Forma da Água, que venceu o Oscar de melhor filme. A realização esteve a cargo de Steven De Knight. Este filme está em exibição nos cinemas de Coimbra. Muito bem, ótima sugestão para o fim de semana. E ficamos agora, sugestão por sugestão, sugestão de séries com o Gonçalo Branco. Então, a série de hoje chama-se Lost in Space. É uma série de televisão americana de ficção científica. Então, a série de hoje chama-se Lost in Space. É uma série de televisão americana de ficção científica. Segue as aventuras de uma família de colonos espaciais, cuja nave espacial sai para fora do curso em que seguiam. Tudo isto se passa no ano de 2046, onde a família Robinson e a nave espacial Jupiter 2, uma das várias naves espaciais, encalham fora da rota pretendida. Os Robinson e outros colonos juntam-se para combater um estranho novo ambiente e os seus próprios demónios enquanto tentam sair desse planeta. A série foi lançada na Netflix em 13 de abril de 2018, bastante recente, contém 10 episódios e é uma série que o ouvinte não pode perder, obviamente. Fica feita a sugestão para quem gosta do género. E agora vamos a uma visita, desta vez uma visita por Oliveira do Hospital. Desta vez convido o senhor ouvinte a ficar, e muito bem, pelo conselho de Oliveira do Hospital. Está já a decorrer o programa comemorativo do 25 de Abril na nossa cidade e no nosso concelho. Visita as várias exposições patentes nas bibliotecas e no Museu Municipal e fica a conhecer melhor a nossa história. Acompanhe os concertos, participe nas atividades desportivas que integram a programação das comemorações do 25 de Abril em Oliveira do Hospital, que tem como ponto alto as iniciativas do próximo dia 25 de Abril, das quais se destaca a sessão solene comemorativa da efeméride nos passos do município. À tarde, no Largo Ribeiro Amaral, não perca o encontro de filarmónicas do concelho. Não se esqueça, no dia 25 de Abril, participe no programa comemorativo organizado pelo município, porque continua a ser fundamental comemorar este feriado e esta data tão emblemática da nossa história recente. Muito bem, é muito importante participar civicamente nestas atividades que passam na nossa retina ou relembram estas imagens de 25 de Abril. E por falar em 25 de Abril, a personalidade que a Daniela hoje traz não é uma personalidade concelhia, ao contrário daquilo que tem acontecido, é uma personalidade de âmbito nacional muito ligada ao 25 de Abril. Um grande capitão de Abril. Este é Fernando José Salgueiro Maia. Morreu aos 47 anos. A história consagra-o como o maior exemplo de coragem da Revolução de 25 de Abril de 1974. Salgueiro Maia, o capitão sem medo, desapareceu 4 de Abril de 1992. O português é caracterizado em todo o mundo pela sua capacidade de desembaraço, ou desenrasca, como se diz na tropa. E naturalmente, que naquela madrugada a condicionante do desenrasca era relevante. Numa entrevista que o rosto da coragem da Revolução dos Escravos não disfarça, a forma improvisada com que foi montada a operação militar que derrubou uma ditadura com mais de 40 anos em Portugal. Com a simplicidade que lhe era reconhecida, relata como avançou com a ideia apenas na véspera da Revolução, como a comunicação social ajudou a eludir a falta de tropa e armamento do lado dos revoltosos, e como paralelamente aos escravos, o povo em apoteose aclamou os militares distribuindo os primeiros jornais livres de censura. Nascido em Castelo de Vida, a 1 de julho de 1944, Fernando José Salgueiro Maia ingressou na Academia Militar em Lisboa, em outubro de 1964. Terminou o curso, apresentou-se na Escola Prática de Cavalaria, em Santarém. Foi comandante de instrução em Santarém e, em 1968, com a Guerra Colonial em curso, partiu para o norte de Moçambique, integrado na 9ª Companhia de Comandos. Em março de 1971 foi promovido a capitão e em julho de 1971 embarcou para a Guiné. De regresso a Portugal, 2 anos depois voltou a Santarém. Participou nas reuniões clandestinas do Movimento das Forças Armadas, integrando, como delegado de cavalaria, a Comissão Coordenadora do Movimento. Até que a 25 de abril de 1974, Salgueiro Maia teve o seu encontro com a história. Ao princípio da madrugada, na parada da Escola Prática de Cavalaria, afirmou perante 240 homens: "Meus senhores, como todos sabem, há diversas modalidades de Estado. Os Estados sociais, os corporativos e o Estado a que chegamos. Ora, nesta noite solene, vamos acabar com o Estado a que chegamos. De maneira que, quem quiser vir comigo, vamos para Lisboa e acabamos com isto. Quem for voluntário, sai e forma. Quem não quiser sair, fica aqui." Todos cedem ao carisma de Salgueiro Maia. Às 3:30 da manhã, 10 viaturas blindadas atravessam a porta de armas, comandadas pelo capitão sem medo. O objetivo é atingir Toledo, o nome de código para o Terreiro do Paço e os seus ministérios, o coração do regime. A missão é cumprida com êxito, antes de ser dado o alarme geral. Salgueiro Maia comunica ao hotel Saraiva de Carvalho, Ocupámos o Toledo e controlámos Bruxelas e Viena, Banco de Portugal e Rádio Marconini. A partir deste momento, os passos do capitão fundem-se com a história do próprio 25 de Abril. Ao longo do dia, ele viria a ser o comandante do movimento mais sujeito a situações de perigo e tensão, que enfrentou com grande serenidade. Ao fim da tarde daquela quinta-feira, o cerco militar montado no terreiro do Paço força o presidente do Conselho, Marcelo Caetano, à rendição. Ainda hoje, no Largo do Carmo, uma placa de homenagem a Salgueiro Maia assinala o local onde se dirigiu aos governantes, sitiados no quartel do Carmo. Salgueiro Maia viria a escoltar Marcelo Caetano até ao avião que o transportaria para o exílio, no Brasil. Avesso a privilégios e honrarias, ao longo dos anos, Salgueiro Maia recusaria a ser membro do Conselho da Revolução, adido militar numa embaixada à sua escolha. Governador civil de Santarém e pertencer à Casa Militar da Presidência da República. Em 1983, recebeu a Gran Cruz da Ordem da Liberdade. Em 1992, a título póstumo, o grau de Grande Oficial da Ordem da Torre e Espada. E, em 2007, a Medalha de Ouro de Santarém. Em 1989, foi-lhe diagnosticado um cancro, que, não obstante duas intervenções cirúrgicas nos anos seguintes, o viria a vitimar a 4 de abril de 1992. Salgueiro Maia foi sepultado no cemitério de Castelo de Vide, na presença de três ex-presidentes da República, António de Spínola, Costa Gomes e Ramalho Eanes, e de Mário Soares, chefe de Estado em funções. Uma homenagem inequívoca ao maior exemplo de coragem e valentia da Revolução dos Cravos. Muito bem, fica aqui evocada a memória, de facto, de um grande capitão de Abril, um homem, como perceberam, destemido, deve-se a ele também o 25 de Abril, e sobretudo um homem reto, que depois, quando o regime lhe quis dar algumas benesses, recusou-as sempre. E sabemos que estes exemplos abundam muito pouco no nosso país. Portanto, é de facto honremos a memória de um grande capitão. Continuamos agora com a rúbrica Por onde andam os nossos alunos crescidos. Desta vez temos um aluno mesmo muito crescido. O nosso entrevistado de hoje é o Dr. Carlos Figueiredo. Frequentou a nossa escola no ensino recorrente noturno, tendo concluído o ensino secundário em 2009. Foi meu aluno, devo dizer que tenho o prazer de ele ter sido meu aluno, no décimo, no décimo primeiro e no décimo segundo. É por isso um prazer enorme revê-lo, passado já quase 9 anos. Boa tarde, Sr. Carlos. Gosto muito de o ter por aqui. Seja bem-vindo. Gostaríamos então, como temos feito com os outros alunos que frequentaram a nossa escola, o senhor é de facto um caso especial, porque é a primeira vez que estamos a entrevistar alguém que foi aluno do ensino recorrente noturno, que, como os senhores ouvintes sabem, já não existe desde há uns anos, talvez infelizmente, mas gostaria que nos falasse do seu percurso académico na nossa escola, porque é que retomou a escola passado tantos anos. Recordo-me que me disse que deixou a escola por quase 30 anos, porque foi obrigado, provavelmente, por vicissitudes diversas da vida, e depois a retomou mais tarde. Gostaria que nos falasse da sua passagem pela escola secundária de Oliveira do Hospital, que era assim que ainda na altura se denominava, e depois que fizesse a transição para o que fez a seguir, quer em termos académicos, quer profissionais. Ok. Portanto, eu sou o Carlos, como a professora Célia já o disse. Comecei a estudar em 2005, se não me engano, 2006, no ano letivo. Portanto, no ano letivo. E a razão que me levou a estudar foi porque eu venho da guerra, portanto, eu venho do ultramar, e acontece que, quando cá cheguei, as dificuldades eram enormíssimas. Acontece que deixei de estudar e tive que começar a trabalhar. Aos 19 anos, se bem me lembro. Aos 18, 19 anos. Eu venho da zona da indústria, portanto, eu sou das antigas escolas industriais e cá enverdei mesmo pela indústria. Acontece que tenho dois filhos, casei-me, tenho dois filhos, o mais velho é engenheiro informático, o mais novo é economista, e quando o mais novo acabou, e eu com 50 e poucos anos, disse, bem, chegou a minha altura de concretizar o meu sonho. Mas o meu sonho aí já não estava muito virado para a indústria, estava mais virado para as humanidades. Não tinha bases completamente nenhumas. Matriculei-me no décimo ano à noite, tive a professora Célia como professora de História e outros professores, excelentes professores. Fiz o décimo ano, décimo primeiro, décimo segundo ano. Procurei sempre na escola ver a escola como um espaço, como ainda há bocadito disse, um espaço de cultura e não um espaço de lazer, como muitos, provavelmente muita gente assim o entende. Não, eu levei a escola sempre muito a rigor, muito a rigor. Procurei sempre estar a horas, porque eu prezo pela pontualidade. Pela pontualidade. E assiduidade. E assiduidade. Se não me engano, faltei duas vezes, ou um dia, duas aulas, se não me engano. Por motivos de força maior. Estava no estrangeiro e o avião atrasou-se. Tenho a impressão que foi essa a razão. Eu acho que a minha disciplina nem faltou durante os 3 anos. Pois, nunca faltou. Pois. Acontece que acabei o décimo primeiro, décimo segundo ano à noite. Não foi fácil, digo-vos já que não foi fácil. Foi muito difícil. Mas sempre com o objetivo de continuar os meus estudos. Quando acabei o 12º ano, fiz o percurso normal, como vocês fazem. Provas de ingresso? Fiz provas de ingresso. Já havia aquelas novas oportunidades. Não é que eu seja contra elas, mas pronto, a cada um tem a sua maneira. Mas não quis mudar, quis manter-se neste... Mas quis manter porque o meu desejo era... Aprender também. Era aprender e seguir para o ensino superior. E assim eu fiz. Fiz as provas de ingresso, fiz os exames nacionais. Quando entrei na sala de aulas, por acaso reparei que os alunos olhavam muito para mim. A minha preocupação foi, vocês não pensem que eu sou, algum inspetor ou algum espião. Sou aluno, sou aluno. Eu sou aluno. E pronto, eu fiz a prova normal, passei, concorri, como a minha ideia era humanidades. Tinha 3 hipóteses, sociologia, psicologia ou história. Portanto, das 3, mas a primeira estava em sociologia. Estava com uma média boa que podia entrar em qualquer uma delas. Que na altura entrei para Coimbra, para a Universidade de Coimbra, para a Faculdade de Economia. Na altura, a média para sociologia, posso-vos dizer que rondava os 14,4, 14,5, mais ou menos. Eu tinha média de 16, portanto, estava com uma média muito, muito razoável. Para psicologia era preciso uma média de 15, portanto, eu, qualquer uma delas, mas pus sociologia, porque era a minha vertente, que era aquilo que eu gostava realmente de entrar. Entrei em sociologia, fiz o percurso precisamente da mesma forma como fiz aqui em Oliveira do Hospital. Procurei sempre, porque não havia aulas à noite. Era durante o dia. Era durante o dia. Daqui a Coimbra são 86 quilómetros, até à faculdade. Pois eu posso-vos dizer que fiz 3 anos a levantar-me às 6 da manhã, todos os dias, e a ter aulas às 8 da manhã. E eu sempre procurei cumprir sempre com o meu objetivo. Acabei a faculdade, nunca deixei uma cadeira em atraso. Posso-vos dizer que no último ano da licenciatura eu já tinha todos os créditos feitos. O que são créditos? São disciplinas feitas, porque nós podemos, num ano, podemos, no primeiro ano, eu posso fazer, se quiser, algumas cadeiras do segundo ano. Isto estou a falar quando eu entrei. Agora, acho que eles já acabaram com isso. Mas eu tinha a oportunidade, por exemplo, tinha 8 cadeiras para executar, 8 disciplinas para executar, podia fazer mais uma ou duas. Eu posso-vos dizer que no final do ano, no terceiro ano, eu ia praticamente à faculdade passear. Porquê? Porque eu já tinha as quase todas feitas. Tinha colegas que ainda tinham cadeiras, tinham 12 e 13 e 14 cadeiras para fazer. Eu tinha uma ou duas, que eram as obrigatórias. Portanto, fiz completamente tudo. Depois fiz o mestrado. E aí, a minha ideia era sempre procurar o doutoramento. Foi, mas problemas de saúde obrigaram-me mesmo a interromper os estudos. E pronto, ia pensar agora um bocadito em mim e na minha mulher. E aqui estou, pronto, não sei se vocês querem... Valeu muito a pena este seu percurso académico, enriqueceu-se muito. Valeu imenso, não é? Porque o senhor, ao contrário dos jovens que nos estão a ouvir e que estão aqui, provavelmente eles veem sempre o seu percurso académico para uma vertente profissional futura. Não era o seu caso. Não. O senhor já tinha praticamente a sua vida profissional feita. Ingressar na escola secundária e depois no ensino superior foi para o senhor uma valorização pessoal e cultural. É isso mesmo. Que a vida não lhe deu a oportunidade quando tinha a idade que eles agora têm. Era isso mesmo, foi aquilo que eu disse há bocadito. Eu deixei de estudar pela situação da própria vida na altura, foi a guerra. Eu vim para aqui, fui deslocado, que eu nasci em Angola. vim para aqui deslocado e tive que trabalhar e tive que interromper os meus estudos. Depois casei-me, tive que dar oportunidades aos meus filhos e foi sempre isso que a bandeira que eu me regi era precisamente a formação, que isso ainda hoje está em cima da minha mesa. E quando o meu mais novo acabou, como eu vos disse, achou que era a sua oportunidade. Achei que era a minha oportunidade. Aliás, eu devo-vos dizer que no ano que recebi aqui o senhor Carlos Figueiredo, pois, ele ia juntamente com a esposa, não sei se recorda. Ia. E depois a esposa, que também não teve oportunidade para prosseguir estudos quando era jovem, aliás, ela até nos explicou o contexto em que isso aconteceu, porque naquela altura, em pleno Estado Novo, os pais muitas vezes achavam que os rapazes tinham oportunidade para estudar, mas as raparigas não. Uhum. E ela sentiu sempre essa falha no seu percurso e, portanto, quando teve oportunidade, ela também voltou à escola. Curioso é que nesse ano, a esposa do Sr. Carlos, que é a Dona Helena, fez também a inscrição aqui na STGO. E na altura fez as provas de acesso e conseguiu entrar logo. Pois foi. E o senhor até poderia também ter entrado se quisesse, mas o senhor não quis também, fazer. Não, eu também entrei. Mas não quis, preferiu fazer o percurso na secundária. Eu entrei porque eu como vinha da parte da indústria, das escolas industriais, eu ainda fiz aqui o exame, eu ainda cheguei a fazer exames ad hoc. Depois do exame ad hoc, passou para os 23 anos, se não me engano, é? Qualquer Exato, coisa era. Dos 23 anos. E eu fiz exames aqui neste gol. E eu entrei para a engenharia, mas aquilo já não me dizia nada. Como eu vos disse há bocado, o meu interesse, a minha vertente... Era mais as humanidades. Era mais as humanidades. E eu não aceitei, a minha mulher aceitou, tirou a administração em finanças também, e a minha mulher aceitou, eu não aceitei. Eu fiz o percurso normal, fiz o 10º ano, 11º, 12º ano e posso-vos dizer que foi uma alegria, foi uma satisfação enorme. Tive excelentes professores, não é por estar aqui a professora Célia, mas tive excelentes professores, pessoas extremamente humanas, qualquer um deles, a professora Célia, o professor Basílio, a professora Luísa, a professora Margarida, o professor Francisco... Todos eles foram... A professora Jacinta, estou-me a recordar deles todos. Sim, era uma sim. família. Era uma família, eram pessoas extremamente formidáveis e foi muito enriquecedor para mim, porque, como a professora Célia disse, e que eu já tinha a oportunidade de dizer, isto não foi para me servir... Para profissionalmente. Para tirar algum proveito da sociologia. Não, antes pelo contrário, foi para me realizar pessoalmente e consegui fazê-lo. E fiz muitos trabalhos de investigação, hoje tenho uma percepção, já tinha na altura, hoje tenho uma percepção um bocadito ainda diferente daquilo que eu tinha, das coisas, consigo ter as uma coisas reflexão, por outro ângulo, ver as não é? Coisas por outro ângulo, como nós dizemos, ver para lá das fachadas. E é isso que eu e ser crítico, que é uma coisa que o Sr. Carlos sempre foi. É eu devo-vos dizer que eu já tive muitas turmas no meu percurso como professora, como eu tenho quase 30 anos de serviço, mas esta turma de facto foi muito marcante. Não sei se o Sr. Carlos se recorda que a turma era bastante grande, até para uma turma do ensino noturno logo no décimo. Sim, sim. Claro que houve muitos alunos que acabaram por desistir, a maior parte dos alunos teriam à volta dos 20 e tal anos, o Sr. Carlos, a esposa e a Dona Fernanda eram provavelmente a exceção. É, mas a minha mulher só lá esteve um dia, sim, se não me engano. Sim, havia outra senhora que agora não me recordo o nome dela, que depois também desistiu no final do décimo ano. Sim, também não me lembro. Mas este grupo que se manteve lá era, de facto, um grupo de alunos extraordinário. Por exemplo, o Sr. Carlos nunca faltava a uma aula. Quando eu lá chegava, ele já lá estava. Eram alunos que tinham, como o Sr. Carlos acabou de dizer, acabou o secundário, depois de ter interrompido a escola cerca de 30 anos, acaba o secundário com uma média de 16 e consegue ingressar no ensino superior. Isto é fantástico. Eu acho que é também aqui o repto que fica lançado aos nossos ouvintes, que não tiveram a oportunidade de estudar quando eram mais jovens, que é sempre tempo. É sempre tempo para as pessoas se enriquecerem, valorizarem. Isso. Porque, de facto, nós... Não é estudar por estudar, não é por estudar para se dizer que se é licenciado não é, ou que se é mestre. Sim. Não é isso que é importante. O que é importante é o que as pessoas adquirem, a forma como passam a ver o mundo, como passam a refletir sobre as coisas, somos outras pessoas depois de termos mais formação, inevitavelmente. É isso mesmo. E de facto, o Sr. Carlos é, ainda bem que eu consegui trazer aqui, porque o Sr. Carlos é um exemplo extraordinário exatamente disso, da força, da perseverança, da responsabilidade que ele punha sempre. Aliás, muitos dos jovens que concluíram o ensino secundário foi porque o Sr. Carlos esteve lá, que quando eles vacilavam e diziam que estavam cansados de trabalhar e que ao fim de um dia era muito duro ir para ali estudar até à meia-noite, que nós fechávamos a escola à meia-noite. E o Sr. Carlos dizia, não desistas, tu vais precisar disto, isto é muito importante para ti. Temos que nos aguentar, andámos cá, temos que concluir isto. Recordo-me tanto destas conversas. Sim, eu senti isso muito na altura, não é? E mesmo na faculdade, via jovens havia jovens, tenho uma colega, que hoje por acaso já, até já acabou o doutoramento, que ela já vinha de vários cursos, e ela muitas vezes dizia, é pá, não sei se fico aqui. E eu virava-me para ela muitas vezes e dizia assim, é pá, mas tu já tens idade, tens que ter juízo, estás passando a trabalhar para ti, anda lá, aguenta lá isso, aguenta lá o barco e vai andando. E assim foi, por aqui na secundária. Aconteceu precisamente a mesma coisa à noite, como a professora Célia disse. Havia muitos colegas que estavam desanimados, não é? Chegavam, eu até E então quando começavam, não é? a receber as negativas, é que eles se desanimavam. Eu compreendo, olha, eu estou-me a recordar agora de uma cena que me ficou gravada. Uma vez, eu sempre prezei muito para, pronto, nos testes, levar aquilo a peito, não é? Não brincava em serviço. E uma vez a história... Uma vez a história, estava a fazer um teste normal e o teste tinha, na contracapa, estava escrito, tinha perguntas... Frente e verso, não é? E o senhor não frente viu? Frente e verso. E eu fiz a frente e não virei a folha para o verso. E eu quando cheguei cá fora... A professora Célia, entretanto, foi-se embora. Eu entreguei a prova e vim-me embora. Quando a professora Célia foi-se embora, isto era meia-noite, se não me engano, eu perguntei aos colegas, então como é que decorreram e tal? E eu disse, ah, correram, mas o senhor Carlos, as pessoas, fez a prova muito depressa. Eu fiz tudo aquilo, era tão fácil. Então, e do outro lado? E eu, do outro lado, eu não fiz a prova do outro lado. Resumindo, mesmo nessa hora, ainda não me senti bem, fui à casa da professora Célia. Bater à porta, professora, eu não fiz uma pergunta. Eu não fiz uma pergunta. Posso fazê-la. E ela me permitiu. Sim, ela entrou para a minha sala e lá para a meia-noite e tal, uma da manhã, acabou o teste. Porque eu não me sentia bem. Eu, se fosse para casa, nessa altura, isto é só, eu só estou-vos a fazer este pequeno parênteses com o objetivo de dizer que eu, quando fazia as provas, não, portanto, eu levava aquilo a peito. Não, apesar da minha idade, eu levava as coisas a peito, eu não brincava em serviço. E pronto, e lá me permitiu fazer a prova, o restante da prova, lembra-se disso? Perfeitamente. E pronto, e foi assim, não é? Foi assim, do resto, se quiserem mais alguma perguntazinha. Recomenda com certeza que o estudo, a valorização da instrução é muito importante. Logicamente, que é bastante. Um país só se desenvolve se tiver uma população mais instruída. Um país sem cultura, sem arte, não é país. Um país precisa da cultura, precisa da formação, porque a escola é cultura, a escola é arte. Quem não pensar desta forma, pensa erradamente, porque é na escola que nós aprendemos um conjunto de coisas, aprendemos a ter amigos, a ter namoradas, a saber lidar uns com os outros, aprender um pouco dos nossos poetas, dos nossos antepassados, um bocadinho de tudo. Se alguém vai para a escola pensar que é só jogar no computador, está errado. O computador faz falta, mas a aprendizagem é fundamental hoje para a vida de qualquer pessoa. Como eu vos disse, eu fui para a escola ao fim de 30 anos que deixei de estudar, fui para a escola com 50 e poucos anos, e hoje tenho quase 62 e estou aqui, e só não vou para a escola, como vos disse, novamente, por causa de problemas de saúde, que senão nunca me tiravam a escola da minha vida, que andava ainda hoje, andava na escola. Pronto. Muito bem, aprender até ao fim da vida, aprender e sempre, até ao por toda a vida. Vida, exatamente. Acho que isso é importante. Senhor Carlos, foi um gosto enorme tê-lo por cá. Muito eu obrigado, acho que o seu depoimento é excelente, não só para estes jovens, mas também para os ouvintes que estão lá em casa, e com certeza muitos deles já se questionaram se valeria a pena voltar à escola. Agora o sistema recorrente é outro, agora há os cursos EFA e há os cursos que também funcionam na nossa escola à noite. É uma questão das pessoas se informarem, ir às escolas secundárias, procurar a informação, e o importante é isso, é valorizar-se e perceber que nunca é tarde para recomeçar. Isso não é assim, mesmo, Sr. Carlos? É isso mesmo. Estou sempre ao dispor. Qualquer tema que vocês, alunos, colegas, vocês são meus colegas, qualquer tema que vocês queiram debater, podem contar comigo a qualquer hora, seja de dia, seja de noite. Tem é que me avisar com o tempo devido. Pronto. Muito bem, Sr. Carlos. Muito agradecemos obrigado. A sua disponibilidade. Até à próxima. Muito obrigado. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Realizou-se no passado dia 12 de abril a Feira das Universidades de Ensino Secundário do nosso agrupamento. A par do Dia da Informática, essencialmente dirigida aos alunos dos 9º, 11º e 12º anos. Esta é uma organização da direção do agrupamento, em colaboração com o SPO, portanto o Serviço de Psicologias e Orientação, e com a Associação de Estudantes. É um dia que se quer diferente, essencialmente dinâmico e esclarecedor. Em termos de ensino superior, estiveram 16 instituições representadas entre universidades e institutos superiores, de Bragança a Beja. Foram 10 as palestras dinamizadas por algumas destas instituições e 3 as sessões de esclarecimento acerca do ensino superior. Estiveram também presentes o Exército e os Bombeiros Voluntários. Relativamente ao ensino secundário, há a salientar a presença na escola sede de todas as turmas do 9º ano do agrupamento e a visita destes alunos a salas temáticas de História, Alemão, ao Laboratório de Biologia e às 5 salas de Informática. Ao longo do dia decorreu ainda a LAN Party, organizada pela Associação de Estudantes, e no final da tarde todos os alunos deliraram com a presença do youtuber Miguel Paraíso. Foi um dia intenso, com muitos alunos a circular, a esclarecer as suas dúvidas e a tomar conhecimento de outras opções relativamente às suas escolhas de futuro. Esta é uma atividade que ganhou mais força há 2 anos atrás e que se pretende continuar a realizar pelo benefício que traz para os alunos em termos de mais e melhor conhecimento em termos de escolhas, até para o ano. Semana de 7 a 14 de abril. Foi uma semana de intercâmbio gastronómico e literário com o Gerrit Comrei, um colégio da Holanda. Este intercâmbio vai já no seu 2º ano. Pretende continuar e está dentro da linha da ação da direção do nosso agrupamento, que aposta nestas experiências como uma forma diferente de aprendizagem e como sendo essenciais na formação de cidadãos mais inteiros e conscientes da diferença e do outro. Os alunos ficaram alojados em casa dos seus congéneres, o que permitiu o contacto diário e intenso com uma outra cultura e a obrigatoriedade de comunicar numa língua estrangeira. Foi uma semana repleta de acontecimentos, almoço e jantar com emenda holandesa, serviço e visitas a restaurantes locais, uma queijaria e visita à Serra da Estrela, Coimbra e Sangalhos. Relativamente ao intercâmbio literário, foi realizada uma encenação teatral, tendo por base a obra do escritor, que acabou os seus dias, como sabemos, em Vila Pouca da Beira e que deu origem ao projeto. Foi um trabalho diferente e muito desafiador para alunos e professores e o resultado final foi fabuloso. Os professores acompanhantes, tanto portugueses como holandeses, encaram já esta atividade como natural e inevitável e a direção do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está confiante de que esta é uma função da escola também. Estamos assim a terminar por hoje a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Liliana Silva, Catarina Duarte, Gonçalo Branco, Catarina Lopes, Daniel Branco, Daniel Pereira e Eduardo Adro. Despedimos-nos até ao próximo programa. Hoje tivemos a participação especial de 2 alunos da nossa escola, o Dr. Carlos Figueiredo, que nos deu aqui um excelente testemunho. Agradecemos por hoje a sua atenção.